Animais aqui noturnos, tô rosnando na madruga. Oivos de ajuda, tão deserto são as ruas, iluminados pela lua. Jogaram rodando a cada farei, disputando duas carcaça. É disputa, é luta, é rinha. No combate é o fight, três cão, muita raça, muita raiva. Carne desunido, destino ao inimigo. Felino é visto, perigo é mutilado por dente canino. Solitário, prelata, bate três é alcateia. Os melícia, os capa preta, nas esquina, as cadelas. Dobermas esbanjando, as cachorras no pet shop. Coleira de ouro, que late, ouço meio de France Dog. Para esse canino, esfinge é o mito. Fui-se entupido, na China é servido, assado ou frito. Racional? Não, não, carne ou prisão, mundo é o cão, animal somos nós. Geração genética, DNA, antepassados. Há desculpas para ser chamados. Cão feroz, intuito ou instinto. Cão feroz, assassinos canídeos, mamíferos. Assassinos por instinto, somos vistos. Feroz, animais irracionais. Cão feroz, intuito ou instinto. Cão feroz, assassinos canídeos. Cada gote vale de seu acorde de pitbull. Adestrado pra estraçalhar, em nome dos gás que de olho azul vira latã. Faça ignorar canídeos das ruas de terra. Que morre, mas não mata, mesmo com radar vai pra guerra. Cão feroz, sempre abstringido. No mundo feroz, tirânico por instinto. Pela sobrevivência solitária aqui no mundão. Só que é uma caça no pátio, uma barata ração. Na chuva, no sol procurando um abrigo pra invernar. Cachorro magro, família procurando comida pra se tratar. Matilha de faca e outros degenerados. Há desculpas para ser chamados. Cão feroz, intuito ou instinto. Cão feroz, assassinos canídeos, mamíferos. Assassinos por instinto, somos vistos. Feroz, animais irracionais. Cão feroz, intuito ou instinto. Cão feroz, assassinos canídeos. Geração genética, DNA, antepassados. Feroz, há desculpas para ser chamados. Feroz, intuito ou instinto. Cão feroz, assassinos canídeos, mamíferos. Assassinos por instinto, somos vistos. Feroz, animais irracionais. Cão feroz, intuito ou instinto. Cão feroz, assassinos canídeos.